do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sinto é real. Não importa quem duvide. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus. Aleluia. Oh, ninguém explica. Aleluia. Oh, ninguém explica.